Nosso tema dessa noite, ajuda-te e o céu te ajudará. Está lá no Evangelho, bem no fim lá tem um capítulo que diz, o título do capítulo é Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente às vezes pensa, né? A gente não conhece muita coisa, a gente pensa assim, o que faz a espiritualidade? Os espíritos, o que eles fazem? Jesus, onde é que ele está? Está fazendo o quê? Aqueles que a gente denomina como santos, o que eles estão fazendo? Estão lá rezando? Aqueles que nós conhecemos, que passaram aqui pela terra, parentes, amigos, que desencarnaram, o que eles estão fazendo na espiritualidade? É interessante a gente perguntar, porque a gente começa a pensar, né? Começa a ter algumas ideias, porque nos ensinaram muitas coisas, nos disseram muitas coisas. Desencarnamos, vamos para o outro lado, ficamos lá tocando harpa, passeando num gramado verde, sob um sol maravilhoso, de mãos dadas, caminhando o dia todo, sorrindo, feliz. Outros nos disseram que a gente vai ficar dormindo, aguardando o juízo final. E aí vai ser decidido o que vai ser feito de nós. Mas uma coisa é certa, a gente, quando reza, reza para alguém. E esse alguém está fazendo o quê? Na espiritualidade. É interessante pensar, porque uma hora dessa nós vamos estar lá, né? O que nos espera lá do outro lado? Será que essa paz, essa alegria, essa tranquilidade? Ou o quê? Nós temos algumas possibilidades de saber o que tem do outro lado. Tem tanta comunicação espiritual que chegou até nós, nos dizendo, né, como é que é essa continuidade da vida. Primeiro nos dizem que a vida continua, já é uma grande coisa. A gente às vezes achava que a vida acabava, morreu, terminou. Então eles nos dizem, não, a vida continua. Há muitas moradas na casa do Pai, Jesus falou, mas como é que são essas moradas? Então para a gente ir pensando, né? Porque o título é Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, às vezes a gente pensa assim, vou para lá, agora eu vou descansar. Agora terminou o sofrimento, agora tudo de bom. Agora eu vou me transformar, inclusive, num anjo. A ociosidade, né, a preguiça, ela não combina com a mecânica universal que Deus criou. A ociosidade, ficar parado, ficar contemplando, ela não tem sentido nesse caminho. Na verdade, a preguiça, ela é falta de vontade, né? É falta de uma ação. Quando eu fico sem fazer nada, é porque eu não tenho vontade. Então eu não movo nada e às vezes essa falta de vontade, ela perdura muito tempo. Ela faz com que a gente perca, às vezes, uma vida dentro de uma encarnação, né? Ela nos tira uma oportunidade única. Então, se o universo não combina com estar parado e adiantando já, lá do outro lado, a espiritualidade superior, ela não está parada, ela não está contemplando. Ela não está só fazendo corrente de oração. Eles estão em trabalho incessante, porque tem muito trabalho para ser feito. Tem muito trabalho, tanto aqui quanto lá, qualquer lugar, qualquer plano. Tem muito trabalho para ser feito. O trabalho, existe uma lei chamada lei do trabalho. O trabalho, ele impulsiona o desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual. Porque lá no início, todos nós, quando nós começamos as nossas encarnações, nós éramos selvagens. Se a gente pegar os livros de história, eles nos contam isso também. Não só o lado espiritual nos conta, como a história nos conta. O ser humano era selvagem, era bruto. E não faz tanto tempo assim, se nós olharmos dentro do período que compreende a formação da Terra, não faz muito tempo. E nós passamos da fase de selvagem para a fase da civilização material. A gente ainda tem alguns resquícios no planeta de indivíduos um pouco mais atrasados, mas todos nós estamos passando, estamos migrando de uma fase para outra. Hoje nós vivemos dentro dessa civilização material, mas nós temos que avançar mais. E para nós avançarmos mais, foi falado da lei do trabalho, a lei do progresso, nós precisamos ir para a civilização moral. Quando nós paramos e pensamos no nosso mundo hoje, como ele está, o mundo atual que nós conhecemos, o que nós conhecemos, e aquela parte que nós não conhecemos, mas nós recebemos notícia. Qual é, ou quais são, os grandes problemas do nosso mundo? Tudo que está acontecendo por aí, que a gente se apavora, é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Tudo é provocado por isso. Qualquer problema que a gente percebe tem a origem ali. O Evangelho bate muito no orgulho e no egoísmo, porque enquanto existir, nós não avançamos. E nós somos uma coletividade. A gente não vai para frente. O planeta não se desenvolve. O planeta não evolui. Enquanto houver egoísmo e houver orgulho, a civilização não passa para a civilização moral, que é um passo bem mais à frente, um passo além da questão material que nós já desenvolvemos tão bem, estamos desenvolvendo ainda. Se nós pensarmos na questão do progresso material, todo o conforto com que nós vivemos hoje, comparando com aquele ser selvagem que eu citei, onde nós temos uma casa, nós temos roupas, nós temos alimento estocado, nós tivemos um progresso grande e nós continuamos progredindo, descobrindo novas coisas. Mas a questão moral, ela está clamando para que a gente descubra ela. Todo esse apelo que nós estamos vivendo hoje, entre as instituições, entre pessoas, onde quer que a gente olhe, está servindo para nós pensarmos, né? Esse mundo, até quando vai ser assim? Será que se eu simplesmente sentar e aguardar, porque eu não sou igual a esses que estão fazendo, será que vai mudar, vai melhorar? Ou será que precisa dessa lei de trabalho, desse progresso, desse envolvimento, para que cada um justifique a sua vida, esse seu momento? Faça alguma coisa para, de repente, fazer valer a pena, para que a gente consiga mudar um pouquinho. É interessante, né? Tem uma fábula que vocês já devem ter escutado, mas eu me lembro dela com muita frequência. A fábula dos lobos, em que numa tribo indígena, um pequeno índio chegou para o avô dele e foi pedir um conselho, porque ele estava muito raivoso, porque os amigos dele tinham tratado ele mal. Então ele estava com muita raiva. Então ele foi pedir para o avô mais velho um conselho. E o avô disse que ele também já tinha sentido várias vezes esse sentimento de raiva, mas que ele não serve para nada, a raiva. Tu tem raiva de uma pessoa, mas tu está te envenenando, então tu não vai fazer com que ela mude ou com que ela sinta essa raiva que tu está sentindo. Quem vai sentir é tu. E ele disse que dentro de nós, o exemplo que ele usou, nós temos dois lobos. Um lobo bom, que quer fazer o bem, que é bom, que vê O bem, aonde ele olha, ele é manso. E tem um outro lobo que é um lobo mau, é um lobo nervoso, é um lobo que, se puder, ele passa na frente dos outros, ele não pensa nos outros lobos. É um lobo que se preocupa com ele, é um lobo muito estourado. Por qualquer coisa ele explode. Então, facilmente, ele cria problemas de atrito nos relacionamentos dele. E eles vivem brigando, esses dois lobos que ele tem dentro dele. Os dois brigam para ter o domínio sobre o espírito dele. Essa frase que ele usa. E o menino, ouvindo aquilo, o pequeno índio, se assustou e disse: mas nessa luta quem é que ganha? E ele, muito sábio, né? Ele disse: ganha aquele que eu alimentar. Então, tirando os lobos e pensando na gente, essas nossas tendências que nós temos, boas e más, e que às vezes nós temos dificuldade para melhorar, por que que a gente às vezes não consegue ser tão bom quanto a gente gostaria de ser? Por que que a gente não consegue ter atitudes que seriam mais bonitas, seriam atitudes que a gente teria orgulho de tê-las? Por que que a gente ainda escorrega nas mesmas coisas, né? Então a gente está alimentando, talvez, o lobo mau, o lobo que ainda é muito orgulhoso, que pensa muito nele, que não acredita nas palavras que Jesus disse, né? De que essa etapa aqui ela é breve e que nós não vamos levar nada do que nós estamos amontoando. A gente ainda não acredita, a gente acredita mais no que os olhos conseguem realmente captar, mesmo que as sensações que a gente experimente elas durem tão pouco. Então, o título diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. No momento em que nós começarmos a ter atitudes melhores, a espiritualidade superior, ela também nos auxilia. Nós nos aproximaremos deles, porque eles estão do lado, mas eles não conseguem nos ajudar, porque nós estamos com os ouvidos tapados, nós não ouvimos eles. Na briga dos lobos, o lobo bom, às vezes, ele perde para o outro. O outro que nós estamos alimentando. Então, que nós possamos dar o passo, ter a vontade, superar a preguiça, compreender essa mecânica que é a vida, o que que ela nos exige, o que que ela quer de nós, e não é só durante esse período, é sempre, é eterno. A vida continua e ela continua da mesma forma como nós saímos daqui. É uma troca apenas de roupa, mas o resto continua igual. Então a gente tem que fazer essa mudança para que seja igual, mas um igual melhor.